ela se foi sem avisar. Nenhuma carta deixou pra me consolar. Por essa mulher eu choro, choro, toda noite choro. Ah, então eu bebo pra esquecer, eu bebo. Ah, então eu bebo pra esquecer, eu bebo. Não interessa se você já foi uma perdida. Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Nenhuma carta deixou pra me consolar. Por essa mulher eu choro, choro, toda noite choro. Ah, então eu bebo pra te esquecer, eu bebo. Ah, então eu bebo pra esquecer, eu bebo. Você já foi uma perdida. Só não vou aceitar outra vez sua despedida. Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida?